Bom, a gente está aqui com o deputado estadual Nelson Martins, né, que está agora como secretário de Desenvolvimento Agrário. Eu vou fazer algumas perguntas para ele. Primeiro, Nelson, queria saber como é que foi o teu dia, né? Eu sei que já está meio cansativo, né? Você saiu de Fortaleza umas 7 da manhã, inaugurou 4 escritórios da Emates. Queria que você falasse um pouco sobre esse dia. Pois não, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez no município de Piqué Carneiro, ao lado aqui do nosso prefeito Expedito. Expedito é um exemplo no estado em termos de administração, não só na administração geral, mas também na área de desenvolvimento agrário. Aqui o município é um exemplo. E aqui ao lado do nosso vereador também, o Dinômedes, com quem nós já temos uma relação há bastante tempo. É como você disse, começamos de manhãzinha cedo, mas a gente faz uma coisa tão gratificante que a gente praticamente não fica cansado, né? Nós fizemos hoje pela manhã a inauguração do escritório de Baretama, depois Ibicuitinga, Choró Limão, e agora estamos com muita alegria aqui no município de Piqué Carneiro. Nós ficamos realmente muito admirados e muito, muito surpresos positivamente, é claro. Já tínhamos ouvido falar muito dessa questão da estrutura, mas nós vimos aqui uma espécie de centro administrativo da parte do desenvolvimento agrário, onde vai funcionar a Secretaria de Agricultura, o prédio da Emates. É um prédio, é uma área com muita estrutura, com muito boas condições da gente fazer um bom trabalho, ou seja, uma estrutura que reúne uma área específica para os jovens, um refeitório muito bem equipado, ou seja, dá muita alegria a gente poder inaugurar um escritório da Emates em um município onde a prefeitura realmente prioriza a questão do desenvolvimento agrário. E o nosso compromisso aqui, na presença do prefeito, na presença do vereador Dinômedes, é a gente garantir que todas as políticas públicas, pode ficar certo disso, prefeito, que a gente tem na SDA, em parceria com os ministérios da presidenta Dilma e com a parceria com o governador Cid Gomes, todas essas políticas virão para cá e, como a grande maioria já tem, a gente vai ampliar todas elas, porque nós temos a certeza que elas são muito bem executadas aqui no município de Piqué Carneiro. Nelson, pode citar alguma dessas ações que são desenvolvidas pela secretaria? Bom, aqui no Piqué Carneiro praticamente tem tudo, né? Nós temos aqui o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que com muita alegria, em 2010, o PAA tinha R$1.500.000 para todo o estado pela secretaria. Nós conseguimos ampliar o ano passado para 6,5 milhões e esse ano vamos passar para 13 milhões. Então vamos ter R$13 milhões para comprar produtos da agricultura familiar para o PAA. Nós temos também o Programa do Leite, que é um programa de grande importância. Nós tínhamos em 2010, atendíamos a 58 mil famílias por dia. Ano passado nós passamos para 100 mil famílias por dia. E esse ano agora de 2012 nós já temos a garantia do Ministério de podermos dobrar essa quantidade, principalmente leite caprino. Então nós vamos atender mais de 100 mil famílias, né? E o programa, ele é um programa completo. Além de comprar o leite, a gente distribui para as associações o tanque de resfriamento, o kit de ordenha, o kit de higiene, o kit de inseminação artificial para fazer melhoramento genético e agora vamos distribuir também as motoensiladeiras. Nós já temos aqui no município de Piqué Carneiro 4 tanques, não é isso, prefeito? Isso. E o prefeito está pedindo mais 2. Até fiz uma brincadeira com ele, dizendo que já tinha de mais 4, mas era só brincadeira. Nós estamos tendo a seguinte política. Nós estamos utilizando nas nossas ações os aspectos técnicos, os critérios técnicos. Então, a distribuição dos nossos tanques vai ser feita para onde produz leite. Então, quem produz leite, nós vamos ter prioridade para colocar o tanque lá. A comunidade que produz o leite vai ter o tanque lá. Não adianta eu colocar um tanque numa comunidade que não produz leite. Vai ficar o tanque sem funcionar. Então, como aqui tem uma excelente produção, inclusive de leite caprino também, né? A gente vai ampliar os tanques daqui. Nós estamos recebendo agora, até o final do mês de fevereiro ou no início de março, nós vamos receber mais 77 tanques. A nossa demanda lá é mais ou menos 150. Então, nós temos pelo menos a metade da demanda. Mas nós já estabelecemos lá alguns critérios. O critério principal é esse, de onde tem produção de leite, né? E a gente já viu que tem aí, já escolhemos 40 municípios que têm demanda de leite nas suas comunidades, e temos mais aí uns 37 para a gente definir. Mas certamente aqui para Piqué Carneiro nós teremos também esse espaço. Mas não é só esses dois não, nós temos além do PAA, além do leite, nós temos também o programa da merenda escolar, o PENAI, que nós queremos ampliar aqui no município o número de projetos produtivos agrícolas, não só mandala, mas também os projetos agroecológicos integrados e sustentáveis, porque com essa ampliação da produção, a gente vai poder fornecer para a merenda escolar e também para o PAA. Afora isso, nós temos aqui o programa de distribuição de sementes, que é uma parceria com o município também. Nós temos o Garantia Safra, onde há um bom número de pessoas já cadastradas no Garantia Safra. E temos, além desses dois, nós queremos ampliar os programas de crédito, né? O PRONAF, onde a prefeitura tem aqui uma sala destinada ao Banco do Nordeste para poder ampliar os PRONAFs. Mas nós queremos ampliar também o FEDAF, que é um fundo novo criado pelo governador do estado. O projeto São José 3. Nós estamos, se Deus quiser, ainda na próxima semana, antes do carnaval, concluindo todas as negociações para assinar esse acordo até no máximo o dia 19 de março. E o São José 3, nós vamos ter bastante recurso para aplicar na área de irrigação, na área produtiva. Aliás, há poucos dias atrás chegaram dois tratores novos aqui. Nós vamos daqui a pouco fazer uma entrega solene desses dois tratores. Os programas de abastecimento d'água também nós queremos ampliar para cá. O programa da cisterna de placa, da cisterna de produção. Ou seja, todas as políticas que a SDA tem estão aqui. E nós queremos ampliar cada vez mais, porque nós temos a certeza que esses programas são muito bem executados e acompanhados aqui no município. Bom, vou aproveitar aqui o Nelson, né, para ele falar um pouco do que ele está achando da movimentação das pré-candidaturas para Fortaleza. A gente sabe que já tem alguns nomes dentro do PT, né, para concorrer à prefeitura da capital. Bom, o PT, graças a Deus, né, está administrando Fortaleza há 8 anos e tem muitas obras que estão em andamento, né, uma gestão que contou com o apoio do governador do estado, que contou com o apoio do presidente Lula, que agora está contando com o apoio da presidenta Dilma, e muitas obras estão em andamento. Eu acho que o nosso grande desafio em Fortaleza é não deixar que essa aliança, que está dando certo no governo do estado, que está dando certo no governo federal, ela deixe de existir em Fortaleza. Então, eu sou adepto da seguinte posição. Eu acho que nós no PT deveríamos ter aí um conjunto de 5 nomes, pelo menos, escolhermos 5 nomes, e esses 5 nomes a gente submeter a uma discussão com os outros partidos, com o PSB, com o PMDB, com o PCdoB, com todos os partidos. E aí a gente chegar a um acordo em relação a um desses 5 nomes, porque isso garantiria a manutenção da aliança. Eu acho que a presidenta Dilma está preocupada, o próprio Rui Falcão, presidente do PT Nacional, está preocupado, o presidente Lula está preocupado, e todos nós também estamos, porque nós temos que, o primeiro critério que nós temos que adotar é a preservação da aliança, porque a eleição esse ano em Fortaleza não vai ser uma eleição fácil, né? Há uma diferença. A prefeita Luiziane, que ganhou a eleição, a primeira gestão, e ganhou a segunda eleição já no primeiro turno, porque é uma grande liderança, uma pessoa carismática, é uma coisa. Outra coisa é um candidato novo, que ainda não é conhecido, não tem a popularidade, não tem ainda prática reconhecida. Então, acho que nós temos que ter, primeiramente, esse cuidado, escolher alguns nomes e discutir com os outros partidos para manter essa aliança vitoriosa lá em Fortaleza.